Nasceu no Irão há 62 anos. A revolução dos Ayatollahs levou-o à prisão e mais tarde a procurar refúgio no Canadá. Foi em Vancouver que Ahmad Karvousian tomou contacto com a comunidade dos sem-abrigo e dessa experiência resultou a exposição O Céu como Limite. Através da fotografia, Ahmad procurou devolver aos rostos magros e sujos a dignidade que tantas vezes lhes é negada. Vemos apenas o seu olhar inocente, a sua expressão carregada de dor. Mas é assim que eles são. Foi essa a minha intenção neste projeto, mostrar o seu lado humano. Nas ruas de Vancouver fez muitos amigos, mas a Ahmad Karvousian não escapa à ironia de a cidade ser considerada um dos melhores lugares do mundo para se viver. Vivi com eles na rua algum tempo para perceber o seu modo de vida. Uma semana só, não consegui aguentar mais. É duro e fiz amigos. Este é o Philip, foi uma das poucas pessoas que assistiu ao meu casamento. Só tive 10 convidados e ele foi um deles. Desde abril que Ahmad Karvousian faz de Lisboa a sua casa, daqui deverá partir para o próximo projeto fotográfico, registar o dia-a-dia das comunidades ciganas marginalizadas e sujeitas à pobreza um pouco por Europa fora. Quanto ao seu próprio país, ainda não perdeu o desejo de voltar. Eu espero que as coisas se resolvam no meu país. É difícil não poder voltar aos lugares onde cresci. As fotos de Ahmad Karvousian podem ser vistas no Chapitau até 4 de janeiro, uma exposição que fecha o Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social.